vai achando que eu vou sumir. O mundo então dá voltas, olha eu aqui. E se for do que tu pensa, vai se garantir em que tu é um comédia mesmo. Quero que vai se fuder. Estou aí, novidade, toda parte da cidade. Não sou de me trocar com esses fuleiros covardes. O mundo gira, dá voltas, estou pouco me lixando. Pra saber o que tu pensa, pega o beck e sai andando. Se seu recado quer por mim, eu não tô nem azul. Respeita todas as quebradas, leste, oeste e a sul. Me seguro, nego, eu não sou como tu. Seus vacila que é mato, pede pano, pau no... Na quebrada tu é o bicho, mas eu te acho um lixo. Sou da perifa, nego, não me misturo contigo. Mas sabe tu que eu sou maior responsa, né, fi? Se adianta, brabão, pega o beco doidinho. Vai achando que eu vou sumir. O mundo então dá voltas, olha eu aqui. E se for do que tu pensa, vai se garantir em que tu é um comédia mesmo. Quero que vai se fuder. Vai achando que eu vou sumir. O mundo então dá voltas, olha eu aqui. E se for do que tu pensa, vai se garantir. Tu é um comédia mesmo. Maloca tá de cima, aqui na nossa quebra é nós quem vira, quem vinga. Por onde eu andei foi muita ideia pra trocar. Garanti muitas conquistas, quem é tu pra me tirar? Você chegou agora, então respeito os das antigas. Só sabe da entrada, na quebrada tu não fica. Falar que é malandro, seu passado eu tô ligado. Falar mal de mim pras minas e também pros aliados. Sai fora, vê se me erra, também vem nem me liga. Sua vida está falada nas rueiras da perifa. Se liga, fica ligeiro, jacaré tá nos castelos. Dá entrada pra tu ver que o baque aqui é sério. Vai achando que eu vou sumir. O mundo então dá voltas, olha eu aqui. E se for do que tu pensa, vai se garantir em que tu é um comédia mesmo. Quero que vai se fuder. Vai achando que eu vou sumir. O mundo então dá voltas, olha eu aqui. E se for do que tu pensa, vai se garantir. Tu é um comédia.